Ex-barão. Ex-barão. O resgatador. Resgatador. Se liga aí, mano. Se liga aí, mano. Prepara o teu coração. Eu gostaria de chamar a atenção. Porque você vai ouvir na palavra do Clã Lester. Quero ouvir, quero ouvir. Ouça o que falo, pois o que falo é verdade. A fé te resgata do anjo expulso do céu. Ouça o que falo, pois o que falo é verdade. A Bíblia conforta, guia o réu. Ouça o que falo, pois o que falo é verdade. Que Jesus é a luz. Ouça o que falo, pois o que falo é verdade. Só quem é, vai sentir. É muita treta. Tô falando dele, nosso Senhor Jesus Cristo. É muita treta. Estou falando dele, nosso Senhor Jesus Cristo. É muita treta. Tô falando dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Morder a língua, se matar, não vai adiantar. A maioria das pessoas sabe disso. Sou guerreiro e não paro pra vacilar. Obrigado, Deus, por me guiar. Sou guerreiro e não pago pra vacilar. Só em ti eu tenho forças pra lutar. Sou guerreiro e não pago pra vacilar. Sou vaso ruim de quebrar. Ouça o que falo, pois o que falo é verdade. A fé te resgata do anjo expulso do céu. Ouça o que falo, pois o que falo é verdade. A Bíblia conforta, guia o réu. Ouça o que falo, pois o que falo é verdade. Que Jesus é a luz. Ouça o que falo, pois o que falo é verdade. Só quem é, vai sentir. Acredito em Deus, assim vou continuar. Justiça não há nas mãos de Deus. Acredito em Deus, assim vou continuar. Se apegue a Ele, pra que não seja mais um homem. Acredito em Deus, assim vou continuar. Justiça não há nas mãos de Deus. Acredito em Deus, assim vou continuar. Obrigado, meu Pai, meu Pai. Você que está recebendo esta mensagem, o Deus, Deus de ontem, também é o Deus de hoje.